desci. Na frente sei que ia, e a noite pra eles tornou-se um dia. Israel prevalecia. Na frente sei que ia, e a noite pra eles tornou-se um dia. Lá vem Faraó, Faraó morreu, Israel chegou primeiro. O Senhor é Deus. Lá vem Faraó, Faraó morreu, Israel chegou primeiro. O Senhor é Deus. Canta Miriam, o Senhor é Deus. Canta mocidade, o Senhor é Deus. Os velhos também cantam, o Senhor é Deus. Deus, os velhos também cantam, o Senhor é Deus.